Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Mais ou menos. Mais ou menos. Aleluia. Aleluia. Hallelujah is the greatest note of praise you can give to God. Aleluia é o maior sinal de exultação e louvor ao Senhor. When you say hallelujah, you make God feel happy. Quando você diz aleluia, você tem que se encher de gozo. You got to shake up the heaven. Você tem que ser sacudido. Hey, you got to shake up the heaven. Você tem que sacudir o céu. Because of the word of the hallelujah. Porque a palavra aleluia. You provoke the heaven upon your life. Você traz o céu até a sua vida. Shout hallelujah. Grite aleluia. God bless you. Deus abençoe. Podem se sentar. It is very good to be here once again. É muito bom estar aqui de novo. Last night we were there at Guajuviras. Guajuviras. Ele disse que a última noite, ontem ele esteve no Guajuviras pregando. And there I was telling them I am an African gaúcho. E ele estava falando ontem à noite que ele já é um africano gaúcho. I want to thank the pastor. Pastor Paul, ele quer agradecer o pastor Paulo for the invitation you have given me to be here. Pelo convite de estar aqui nessa noite. Because I know it is not easy for any pastor to just give up the altar to anyone just. Porque não é fácil para o pastor dar o altar para qualquer pessoa. When you don't know the life of the man. Porque quando você não conhece a vida dessa pessoa. In these last times, nessas últimas vezes. We have so many pastors. Nós tivemos muitos pastores. Preachers of the word of God. Que pregavam a palavra de Deus. But when you see their life, mas quando você vê a vida deles, e você descobre que não existe um paralelo entre o que eles pregam e o que eles vivem. They preach the word, eles pregam uma palavra, but the life they live is not according to the word of God. Mas vocês olham a vida deles e não corresponde à palavra de Deus. So I would say it is like saying do what I say but not what I do. E eles estão fazendo algo que a gente conhece como faço o que eu digo, não faço o que eu digo. Isso mesmo. Is that? Yeah. So I want to thank the pastor for the opportunity give it to me once again. E ele gostaria de agradecer ao pastor por ter convidado outra vez. So, obrigado. Obrigado. I'm happy to be here tonight. Ele disse que está feliz de estar aqui nessa noite. I believe tonight. Eu creio que nessa noite God has a special thing to do here today. Deus tem algo especial para fazer aqui hoje. Last night we had a wonderful night. A última noite, ontem, eles tiveram uma noite maravilhosa. Of course, I hadn't time to ask people what God has done to them. Que ele não via fazia tempo. I hadn't time. Ele não tinha tido um tempo to ask anybody to say about what God has done in his life. De perguntar o que Deus fez na vida deles. But I was happy to receive a woman after the meeting. Ele ficou contente de encontrar uma mulher antes do encontro. Ela disse que tinha muita dor nas costas. That she almost couldn't go to church. Ela disse que mal podia ir até a igreja. But after the meeting, after the prayer, mas depois do culto, depois da oração, she couldn't feel any pain on her body anymore. Ela disse que já não sentia mais nenhuma dor no seu corpo. Is the woman here tonight? Ela está aqui nessa noite? She told me she was gonna be here. Ela disse que estaria aqui nessa noite. Não? Caraca! Okay, tonight. Okay, hoje à noite. God has a word for me and for you. Deus tem uma palavra para você e para mim. If we pay attention to the message tonight, se você prestar atenção na mensagem hoje à noite, gonna be a word, não vai ser uma palavra. I said it's gonna be a word, que vai ser uma palavra. That gonna change your destiny forever, que vai mudar o seu destino para sempre. It's gonna be a message, vai ser uma mensagem. That gonna touch your life, que vai tocar a sua vida. Every part of your life, todas as partes da sua gonna vida. Open your mentality, que vai abrir a sua mentalidade. You're gonna know whom you are, você vai saber quem você é. The power, o poder. The authority, a autoridade that you have, que você tem. But you never make use of it. But you never make use of it. Mas você não está fazendo uso disso. But tonight, mas hoje à noite, you're gonna learn, você vai aprender on how to use the power, como usar o poder, the word, a palavra that God, que Deus has given you, já te deu. Let's open your Bible right now. Abram as suas Bíblias. The book of Revelation, no livro de Apocalipse, chapter 1, capítulo 1, Apocalipse 1, aleluia. Hallelujah. Revelation is the last book of the Bible, right? Apocalipse é o último livro da Bíblia. Beleza? Beleza. Chapter 1, capítulo 1. Let's read verse 6. Vamos ler o verso número 6. Apocalipse 1, 6. E nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Holy Spirit, Espírito Santo. We are here before you once again tonight. Nós estamos aqui diante de ti mais uma vez. We need to hear from you, Lord. Nós queremos escutar de você, Senhor. You are the word. Dê sua palavra. You are the word. Você é a palavra. And I pray tonight, Lord, in Jesus' name. E eu oro nessa noite. Come and touch your people. Toque essas pessoas, Senhor. Come Jesus. Open the mind of your church. Abra a mentalidade da sua igreja. That they might be able to receive your word into their lives, O Lord. Para que elas estejam dispostas a receber a tua palavra. That this word might bring benefits into their living. E que possa trazer benefícios para o seu viver. For the name of Jesus right now. No nome de Jesus agora mesmo. We rebuke. Nós bloqueamos. Every power of the demons. O poder dos demônios. Every satanic influences, as influências satânicas, should be canceled right now in Jesus' são canceladas agora em nome de Jesus. We prophesy, oh Lord, your blessings here in our midst tonight. Nós profetizamos no teu nome nessa noite, Jesus. We bless our church. Nós abençoamos a tua igreja. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Tonight, hoje à noite, the message I'm going to speak about, a mensagem vai falar sobre, has a title. E ela tem um título. The title is, o título é The kings, reis, and the kingdom, e o reino. Hey, say this one with me. Diz isso junto comigo. The kings, os reis, and the kingdom, e o reino. If I ask you tonight, se eu te perguntasse nessa noite, how do you constitute the kings? Como vocês constituem um rei? Probably you might not know how to answer my question. Provavelmente vocês não vão saber responder a minha questão. Because here in Brazil, porque aqui no Brasil, you don't constitute the kings. Vocês não constituem reis. So, that is to say, então eu diria that tonight, que essa noite I have the total power and dominion over this message today. Eu tenho todo o poder e todo o domínio sobre essa mensagem nessa noite. Why? Por quê? One, because I am from a country and from a city where we constitute people as kings. Porque na cidade dele e no país dele, eles constituem, estabelecem reis. And of course, I am from a royal family. E claro que ele é da família real. So this is the reason why I can tell you everything about constituting kings. E essa é a razão pela qual ele pode falar sobre a constituição de reis. It's a very long story talking about the king. Ele esteve falando sobre reis. But come back to the message tonight. Mas vindo até a mensagem nessa noite. When somebody is appointed to be a king, when someone is appointed to be a king, quando alguém é apontado para ser o rei, on the day that he's gonna be crowned as a king, no dia que ele vai ser coroado como rei, it's gonna be a special day in the life of that city. Vai ser um dia muito especial. Many other kings are gonna come from other cities. Muitos outros reis vão vir de outras cidades. Celebrities. Celebridades. Visitors. Visitantes. To witness. Para, no, the crowning a king. Para testemunhar o a coroação do rei. Other kings. Outros reis. Testimony crowning another king. Vão testemunhar a coroação deste rei. Because that man, porque este homem, gonna be the leader of that city. Vai ser o líder desta cidade. Number one of the city. O número um desta cidade. And on the very time, on the very time, e neste tempo, that this man gonna be crowned, que esse homem for coroado, he receives two main important things in his life. Ele recebe duas coisas muito importantes na the sua vida. Thing that he receives, a primeira coisa que ele recebe, is the crown. É a coroa. The crown means, a coroa significa honor, honra, and glory. E glória. The second thing that he receives, e a segunda coisa que ele recebe, is the staff. É o cajado, this o bastão. Staff means, esse bastão significa power, poder, authority, autoridade, and dominion. E domínio. The moment this man is crowned, o momento que esse homem é coroado, he becomes something, somebody different from other people. Ele se torna alguém diferente das outras pessoas. He's having so many responsibilities upon his life. Ele tem muitas responsabilidades agora sobre a sua vida. He has the power. Ele tem o poder. He has authority. Ele tem a autoridade. He has the dominion. Ele tem o domínio. Every other people, as outras pessoas, they bow before him. Vão ter que se dobrar até ele. Anywhere he goes, todo lugar que ele vai, say, Your Highness, as pessoas vão ter que se prostrar, he is the king, porque ele é o rei. People respect him. As pessoas vão respeitar whatever ele. He says, whatever he says, tudo que ele disser is the final. É a palavra final. As the king, como rei, he has the power, ele tem o poder to build up, de construir. He has the power, ele tem o poder to destroy, de destruir. As the king, como rei, he has the power, ele tem o poder to give the order to kill, de dar ordens para matar. He has the power, ele tem o poder to give the order to make alive, de dar a palavra para fazer vida. He has, as the king, como rei, he can penetrate to anywhere. Ele pode... Isto. Ele pode se vestir de qualquer maneira. He can enter anywhere. Ele pode entrar em qualquer and lugar. Nobody, e ninguém. I said nobody, eu disse ninguém. Can stop him. Pode parar but ele. Why? Mas por quê? Because he's the king. Porque ele é o rei. He's the head. Ele é a cabeça. He has the word. Ele tem a palavra. The word of the king, a palavra do rei is powerful. É poderosa. The word of the king, a palavra do rei. The Bible says, a Bíblia diz. It's like a burning fire, a flame. Que é como uma chama de fogo. Nobody, que ninguém can stop this fire. Pode parar o fogo. Ah, the king, do rei. Oh, it's wonderful. É maravilhoso. It's é fantástico. Everywhere he goes. Qualquer lugar que ele vai, as pessoas respeitam ele. Ele não precisa se apresentar a ninguém. Ele tem a própria identidade. Quando você vê ele, você sabe que ele é o rei. Porque ele tem a aparência. Ele tem a identidade. As pessoas respeitam. Ele olha mais adiante. Você nunca vai ver um rei olhando assim. Olhando assim. Ele tem o poder. Ele pode entrar e sair. Ele pode matar e fazer a vida. Ele pode construir e destruir. Ele tem o poder para fazer todas as vidas, porque ele é o rei. E a Bíblia diz, está me dizendo nessa noite, que o Deus vivo tem feito você e eu como rei sobre essa terra. Eu disse a Bíblia te está contando nessa noite que você e eu, nós somos reis. Nós somos reis. E a Bíblia diz que você tem o poder. Você tem o poder. Você tem, pode construir. E você pode destruir. Você tem o poder para matar. Você tem o poder para fazer uma vida. Você tem o poder para destruir. E Jesus diz: eu estou dando poder para vocês para pisar sobre os demônios. Vocês podem pisar sobre escorpiões e serpentes. E ele diz que não vai acontecer nada. Que não vai acontecer nada para vocês. Mas por quê? É bem simples. Você é um rei. Você. Você é uma rainha. Porque ele deu o poder. Ele nesta terra. Aqui nesta terra. Ele coroa reis. By a group of people, a group of people, para um grupo de pessoas, gather themselves together, se reúnem, and they crown a man, e eles coroam um homem as a king, como rei. But the moment, the day you give your life to Christ, mas o dia que você dá sua vida a Cristo, automaticamente você recebe uma coroa. Your crown, a sua coroa, is invisible. É invisível. Your staff, a sua, o seu bastão, o seu cajado, é invisível. But you become a king. Quando você se torna um rei. Hey, before you to become a king, para você se tornar um rei, a powerful king, um rei poderoso, to destroy and to build, para destruir e construir, you got to give your life to Jesus Christ. Você tem que dar sua vida para Jesus. If you not give your life to Christ, você não der sua vida para Jesus, você nunca vai poder pisar sobre demônios. Se você não der sua vida para Cristo, and you touch a demon, e você tocar num demônio, he could kill you. Ele vai te matar. He can destroy you. Ele vai te destruir. Because he has power upon your life. Porque ele tem poder sobre a tua vida. But when you give your life to Christ, mas quando você dá sua vida para Jesus, then he subdues himself to you. Então ele entra em você e você tem autoridade that sobre o demônio. Say, isso é para dizer you give your life to Christ, que o momento que você dá sua vida para Jesus, automaticamente você tem o poder upon the demons, sobre os demônios. You have the power, você tem o poder upon the sickness, sobre a enfermidade. You talk to sickness, sobre a enfermidade. Sickness, enfermidade. Get out of this body. Saiam desse corpo. Goes away. E as enfermidades you saem. Have the power, você tem o poder to do whatever, para fazer qualquer coisa. You are the king. Porque você é o rei. Jesus, Christ, Jesus Cristo is the king of kings. É o rei dos reis. The Bible says, e a Bíblia diz that every knee, que todo joelho vão se prostrar. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. King of kings, ele é o rei dos reis. É o Senhor dos senhores. Os anjos vão se prostrar. Eles vão se prostrar. Eles vão se prostrar. Eles vão dar a honra a Jesus. Todo demônio um dia vão ter que se prostrar e vão ter que dar reverência a Jesus. Todos os querubins, todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra vão ter que se prostrar para Jesus. Jesus Cristo, você é o rei. E Jesus diz: eu fiz vocês reis. Reis sobre esta terra. Isso significa que ele te deu poder para o invisível. Para fazer as coisas invisíveis serem visíveis. Você pode expulsar os demônios. Em qualquer lugar que você vai, você tem os anjos abraçados a ti, protegendo você. E ele, e Deus é o rei. E o rei, você é o rei, o filho do Deus vivo. E os anjos, e eles têm comissão de Deus para proteger a sua vida. Porque qualquer lugar que você vai, eu disse: rei, nós temos que te honrar. Vocês vão ter que te respeitar. Vocês vão te proteger. Eles vão te proteger. Nada ruim vai acontecer a um rei. Porque existem anjos através dele, protegendo você. Essa é a sua identidade. Isso é o que você é. E eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas na igreja tristes. Cristãos, filhos de Deus, caminhando dessa maneira. Say, hey, brother, how are you doing today? E pergunto como você está hoje. Mais ou menos. Ah, mais ou menos. Are you okay? Você é um rei? Mais ou menos. Mais ou menos. Can I help you? Está tudo bem com você? Mais ou menos. Mais ou menos. He's never all right. Essa pessoa nunca está bem. Okay. Ela nunca está he's bem. Always walking down-headed. Ela sempre anda com a cabeça baixa. Because he's down. Porque ela está para baixo. Problem. Porque tem problemas. He has given himself to troubles. Porque ela está dando seu próprio corpo para os problemas. You know why? Mas você sabe por quê? There are two things that happen to this kind of a man. Porque existem duas coisas. One, because maybe he's in sin. Uma, porque pode ser pelo pecado. When you are in sin. Quando você está em pecado. When you allow this thing to dominate your life. Porque você dá o poder para os demônios para que eles dominem a sua vida. Eles tomam o poder sobre a sua vida. Eles têm total autoridade sobre a sua vida. Mas quando você dá sua vida para Jesus, você está firmado no Senhor. Você está firmado no Senhor. Você vai ser forte. Você vai ter poder. E agora, a segundo tipo de pessoas na igreja é o que nós chamamos de ignorantes. A Bíblia diz que Deus diz na sua palavra: minhas pessoas sofrem, meu povo sofre por causa da ignorância. ignorância of the word of living God. Por causa da palavra the de Deus. God as pessoas de Deus estão sofrendo they don't know their identity. Porque eles não conhecem sua identidade. They don't know where they have come from. Eles não sabem de onde they é que eles vieram. They don't know where they're going. Eles não sabem para onde vão. They know what they have. Eles não sabem o que têm. They know the power that they possess. Eles não sabem que têm um poder sobre, they sobre know the si. Authority that they have. Eles não sabem da autoridade que têm and sobre si. That comes to your life, e tudo que vem sobre sua vida. Eles caminham assim. Com a cabeça baixa. Ah, he's sad. Ah, estou triste. Down. Eu estou triste. I'm not all right. Eu não estou bem. I'm sick. Eu estou doente. I'm in trouble. Eu estou em problemas. I'm gonna tell you tonight. Eu vou te contar nessa noite. See a king. Que você nunca vai ver um rei caminhando assim. You see the king. Quando você vê um he rei, full of the power. Ele está cheio de poder. Ele está cheio de autoridade. He give the order. Ele dá ordem. And people obey him. E as pessoas obedecem. He give order into a situation. No meio de uma situação, he give the order. Ele dá ordem. Situations shall obey the king. E as situações vão obedecer ao rei. Todo mundo vai se prostrar ao rei. Isso é o que eu quero dizer para vocês nessa noite. Que o poder que tem na boca de vocês. Deus tem te dado poder. Você pode Você pode falar para as portas que estão fechadas para você. E elas vão se abrir. Porque você tem o poder. Vai falar a enfermidade. A enfermidade vai escutar a sua voz. E vai obedecer a sua voz. Você vai falar aos demônios. Vai te incomodar sua família. As pessoas que estão na sua casa. Que estão atacando seus filhos. Atacando seu negócio. Você vai falar aos demônios. Demônios. Aqui nessa casa, eu sou o rei. Você não tem nada na minha vida. Você não tem o poder sobre a minha família. Saiam agora. Vocês vão obedecer a palavra. Porque tem o poder. Você tem o poder. E ele vai caminhar com você. Aleluia. It is time for you and I. É tempo para você e eu. To remove that natural and weak virtue. É tempo de remover isso que existe dentro de você que é fraco e natural. And you put on the apparel of the king. E colocar os aparatos de um rei. In the kingdom, no reino, only the king rules. Somente o rei comanda. Here on this earth, aqui nesta terra, God has given here to you. Ele está dando God has given the oath to you. Deus tem dado autoridade para você to govern para governar upon this earth. Sobre esta terra. Ah, come on. Você não entende. A Bíblia diz. I don't know if anybody can find the book of Psalms chapter 8 verse. Eu gostaria de ler um capítulo com vocês no livro de Salmos, capítulo 8. Salmos 8. Can you imagine what the Bible says about you? Você pode imaginar o que a Bíblia diz sobre você? Psalms chapter 8. Salmo capítulo 8. Verse 5 to 8. Verso 5 ao 8. What does it say? Diz assim, Salmos 8. Please just listen carefully. 5 e 8. Escute bem o que a Bíblia diz sobre você. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e da glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. A Bíblia diz que Deus fez você e eu um pouquinho inferior a Ele mesmo. Ah, come on. We are talking about God. Nós estamos falando sobre Deus. Is telling you and I tonight, ele está contando a você e that God eu. Has made you a little inferior to God. Que Deus fez você e eu um pouquinho inferior do que Ele mesmo. He has crowned you ele criou você with glory and honor. Com glória e honra. He has crowned you ele coroou você with power and authority. Com poder e autoridade. With dominion. Com domínio. To govern the earth. Para que governe sobre a terra. This is why it says, isso é porque diz that if you want, que você, se você quer, if you want, se você quer, you're gonna eat the best of the earth, você vai comer o melhor desta terra. I said the best of the eu earth. Disse o melhor desta terra. Repeat the word with me tonight. Repeat this one with me. Repitam isso comigo nessa noite. The best of the earth. O melhor da terra. Now say, I'm gonna eat. Agora diga, eu vou comer the best o melhor of this earth. Dessa terra. You will never see a king. Você nunca vai ver um rei eating the rest. Comendo os restos. You will never see a king. Você nunca vai ver um rei vestindo o resto. You will not see a king. Você não vê um rei having the rest. Vivendo dos restos. O rei sempre tem o melhor. Ele come o melhor. E a Bíblia está dizendo a você e eu nessa noite que você, se você quer, isso é para dizer, se você crer, você ganha sua identidade. Você recebe os aparatos de rei sobre a sua vida. Mas isso depende de você. Você vai comer o melhor dessa terra. Você vai vestir o melhor dessa terra. Isso é porque eu conto às pessoas. Eu sou um negão chique. Eu quero o melhor. Eu como do melhor. Eu como do melhor. Eu uso o melhor. I don't use anything anyhow. Eu não uso nada mais ou menos. I always tell God, eu entendo Deus. Lord, Senhor, I am your son. Eu sou teu filho. The minister of your word. O ministro da tua palavra. I know the Bible. Eu li a Bíblia. I know my right. Eu conheço so meus I will direitos. Never, I will never just take anything anyhow. Eu não vou querer qualquer I coisa. Just want the best. Eu quero o melhor. And this is how God has been blessing me all these years. E isso é porque Deus tem abençoado a vida dele todos os anos. You know why? Você sabe por quê? I am a king. Porque eu sou um rei. I say, I am a king. Eu disse, eu sou um rei. I have the power. Eu tenho o poder. To prophesy. Para profetizar, eu tenho o poder de falar sobre as finanças. E as finanças são restauradas. Vão ouvir a palavra dele. E os caminhos vão ser abertos. Você tem o mesmo poder. Não porque eu sou um pregador. Você e eu. Nós não temos diferença. Nós somos um em Cristo. Deus deu o poder. Ele deu a você o poder. Ele me deu a palavra. Ele te deu a palavra. Ele vai te abençoar. Mas isso depende de você. Para descobrir a sua identidade. Está sobre você conhecer. Que Deus não deixa com que você viva de maneira. Você não vai viver de qualquer maneira. Escravo. Você vai dizer, eu não sou um escravo. I am not a slave. Diga, eu não sou um escravo. I am a king. Eu sou um rei. You are a queen. Você é uma rainha. This is your identity. Essa é a sua identidade. But it is time for you now. Mas é tempo para você nessa so noite. Take up this action in your life. De tomar essa atitude na sua vida. And you talk to situations. E falar as situações. Situations shall obey your word. E as situações vão te obedecer. Aleluia. Aleluia. God wants. Deus quer. He spoke to Moses. Quando falou com Moisés. Moses, I've made you God. You are God. Você encontrou-se com Deus. You are God. Você é Deus. Before Pharaoh. Before Pharaoh. Isto, Faraó. Whatever you said to Pharaoh. Qualquer coisa que você disser ao Faraó. It shall happen. Isso vai acontecer. E tudo que você fizer diante do faraó, você vai prosperar. Tudo que você disser vai ser assim. Porque eu te coroei, Moisés. Eu te dei a glória, Moisés. Eu te dou o poder, Moisés. Para ser Deus antes do faraó. Isso é para dizer que você e eu, Deus diz que você e eu, de acordo com a Bíblia, ali agora onde nós lemos no livro de Salmos, nós somos autoridade sobre esta terra. Diante dos demônios, você pode mandar eles embora, você pode destruir eles, você pode fazer qualquer coisa, porque você é um rei. Eu disse, você é um rei, você pode entrar onde você quiser. Você pode dar um passo adiante. Você não deve caminhar dessa maneira. Você deve caminhar em diante. Ir em diante. Se hoje à noite não está tudo bem com você, amanhã estará tudo bem. Porque você tem que crer. Eu disse que você só tem que crer. Deus está comigo. E ninguém vai me fazer frente. Porque Ele me prometeu que Ele nunca iria me abandonar. Eu disse que Deus prometeu que Ele nunca ia nos abandonar. E você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Você é indestrutível. Eu disse, você é indestrutível. A palavra do Senhor está te dando os direitos para viver e viver para sempre. Você sabe de uma coisa? Você é o único rei sobre a terra que tem o poder de falar com Jesus, de reinar com Jesus eternamente. Você é o único rei sobre a terra que pode você vai julgar os anjos. Os anjos. You are the only king on the earth. Você é o único rei sobre a terra. That you shall judge every other king here on this earth. Que você vai poder julgar todos os outros reis que estão sobre esta terra. I said you don't know the power that you possess, man. Você não entendeu. You don't understand the power. Você não entendeu o poder. The authority. A autoridade. That God has given to you. Que Deus te deu. A Bíblia diz que Deus fez você e eu um pouquinho menor do que Ele mesmo. Você sabe o que isso significa? Isso é muito. Você tem que entender que Deus te deu sobre essa terra para dominar tudo. Aleluia! Aleluia! You know, as I traveled to Nigeria this time, você sabe que essa vez na Nigéria, there was something happened. Uma coisa aconteceu. 2 weeks before I traveled to Nigeria, duas semanas antes dele ir até a Nigéria, I was praying in the morning. It was 5:00 a.m. Ele estava orando numa manhã, mais ou menos às 4 da manhã. Because usually I pray from 5 to 8 o'clock every morning. Que ele ora na manhã das 4 até às 8. Toda manhã. Then I go back to take a rest. E aí depois eu vou tomar um descanso. But on that very morning, e aquela manhã, I pray for 2 hours and a half. Ele orou mais ou menos por 2 horas e meia. I was tired. Ele estava cansado. And I was sleepy. Ele estava dormindo. And I decided to go and sleep a little bit. E ele decidiu ir dormir um pouquinho. So I rose up. Eu me levantei. I went to the bed. Eu fui até a cama. I off my clothes. Eu tirei minhas roupas. Just to sleep. Só para dormir. And God was telling me, e Deus estava me dizendo, you're not gonna sleep. Não, você não vai dormir. Take up your shirt, pegue sua camiseta, go back and pray again. E vá orar de novo. Where? Por quê? 2 hours and a half. 2 horas e meia. I'm tired. Eu estou cansado. Take your shirt, pegue sua camiseta, go back and pray again. O seu short e vá e orar de novo. Ok, sir. Ok, senhor. I took my shirt, eu peguei meu short. I went back to where I normally pray every day. E no lugar onde eu oro sempre, todos os dias. I went on my knees again. Fiquei de joelhos de novo. And as I closed my eyes, e quando eu fechei meus olhos, the Lord started talking to me. Deus estava falando comigo. God spoke to me for about half an hour. Deus falou mais ou menos comigo uma meia hora. Then, but, uma hora e meia. But the most important thing he talked to me. E a maioria das coisas que ele falava comigo. You're gonna travel in few days. Ele dizia, você vai viajar durante daqui a alguns dias. But you're gonna face war. Mas você vai fazer uma coisa. You're gonna face war. Você vai ver o mundo. War. World? War. W-A-R. How do you say that? Ah, vestir. Terra. Não, vestir. W-A-R. W-A-R. Ah, W-A-R. Vestir. No, man. Terra. War. Guerra. Obrigado. Beleza, agora sim. Agora sim. You're gonna face war. Você vai ver uma guerra. This war gonna be very big. E vai ser muito grande. We're gonna give the victory. Mas eu vou te dar a batalha. I was curious to know. A vitória. I was curious. Eu estava curioso. I said, Lord, eu disse, Senhor, just give me a picture of what I'm gonna face. Só me dê uma foto do que vai acontecer. I said, what if he replied to me? E diga para mim. He replied to me. E ele me respondeu. When the time comes, quando o tempo vier, you're gonna see the world. Você vai ver a then guerra. You're gonna remember what I spoke to you. E aí você vai saber vai lembrar o que eu falei para você. All right, Lord. Ok, Senhor. He spoke to me about half an hour. Ele falou comigo por uma hora e meia. He left. E foi embora. Then I left and went to bed. E aí eu fui dormir. When the time came, quando o tempo veio, I discovered. Eu descobri. What the war was. Que era a guerra. It was horrible. E era horrível. A group of witches. Um grupo de bruxas. They have prepared accident for me. Eles tinham preparado algo para mim. That I was going to die. E eles tinham preparado algo para que eu morresse. They spoke to my family. Eles falaram à minha família. Your brother will never come back to Nigeria anymore. O seu irmão nunca mais vai voltar para a Nigéria. He gonna die. Ele vai morrer. Or by flight. Ou por acidente de avião. Or by car. Ou de carro. But here in this city, mas aqui nessa cidade, will never get back here anymore. Ele nunca mais volta aqui. Then I remembered. Então eu lembrei. That the first time I came to Brazil, que a primeira vez que eu vim ao Brasil, two witches came after me here, duas bruxas vieram até mim aqui to kill me. Para me matar. I told you this some time ago. Ele disse que contou isso para nós da outra vez. Maybe if you remember. Não sei se vocês lembram. When the Lord asked me to wake up and stand by my door of the hotel. Quando o Senhor me disse para ir até a porta do quarto do hotel. And I stood there by the door. E ele ficou ali em frente. And these two people they passed by my front. E essas duas pessoas passaram em frente. I saw them. Ele viu elas. But they could not see me. Mas elas não viram and ele. And God was telling me now they are blind. E Deus disse agora eles estão cegos. I just open your eyes to see what they're doing. They want to kill you. Eu estou abrindo seus olhos para que você veja que elas querem te matar. But God is so good. Mas Deus é tão bom. He is faithful to his word. Que ele mostrou essa guerra. He is faithful. Ele é fiel. With his word. Com a sua palavra. The Bible God says. A Bíblia diz. That everyone that raises up against you. Que todas as coisas que se levantarem contra você. They shall fall before you. Vão cair diante de você. And this is what happened. E isso é o que aconteceu. This same witch that went after me. Esse momento que essas bruxas vieram até ele. They have died. Elas morreram. And this time around, when they gave me this notice, e quando ele ficou sabendo disso, I traveled to my hometown. Ele viajou até a sua cidade natal. And this very woman, e essas mulheres, I went to her. Ele foi até elas. I shook her hand, pick my hand. E disse, pegue minha mão. She took my hand. E ela me cumprimentou. I am back. E ele disse, eu estou de volta. Nobody. Ninguém. Can kill me. Pode me matar. Nobody. Ninguém. Can destroy me. Pode me destruir. I will only die. Eu só vou morrer. On the day. No dia. That God has marked for me. Que Deus tem para mim. There's gonna be a natural death. E será uma morte natural. But my death. Mas minha morte. Shall minha morte. Never come from any one of you. Nunca vai vir de nenhum de because vocês. Because before you kill me. Porque antes de vocês me matarem. You have to kill God first. Vocês têm que matar a Deus because primeiro. Because God is always in my front. Porque vocês. God. Porque Deus está em frente de mim. And He's put His angels around me. E ele põe seus anjos so na minha there volta. There is no way for you to touch me where I am. Não tem nenhuma forma que vocês possam tocar you em mim. You don't have any access to me. Vocês não têm acesso até mim. You know why? Você sabe por quê? I am a king. Porque eu sou um rei. Hey, I say you are a king. Eu disse, você é um rei. Your enemies, e os seus inimigos. I say your enemies, eu disse, seus inimigos. They haven't any power upon your life. Eles não têm nenhum poder sobre hey, a sua vida. I say your enemies, eu disse, os seus inimigos. They haven't any power upon your eles life. Não têm nenhum poder sobre a sua before vida. Anybody touches you, porque antes de qualquer um possa tocar they have você, to touch God. Eles têm que tocar a they Deus. They can only defeat you, eles só vão derrotar você if they're able to defeat God. Se eles tiverem capacidade de derrotar but a Deus. If they're unable to defeat God, mas se eles não estão capazes they de derrotar you. A Deus, eles nunca vão poder because te derrotar. Porque você. Hey. Isto. I said you are untouchable. Eu disse que você não pode ser tocado. And God has given the power e Deus te deu o poder to destroy the witchcraft. Para destruir as bruxarias. You have the power Deus te deu o poder to destroy every power of the enemy. Para destruir as obras do inimigo. Because you have the power in dominion. Porque você tem o domínio. You can do anything. Você pode fazer qualquer coisa. You can build, you can você destroy. Pode construir e pode destruir. This is your identity. Essa é a sua identidade. It is time for you today. E estou dizendo para você nessa noite. It is time for you today. E é tempo para você nessa noite. To make use of the word. Para que reconheça essa palavra. Jesus, says, Jesus disse. Everything you ask. Tudo que você pedir my name, no meu nome shall be done. Será feito. Aleluia. Beleza. You know, we have one sickness in our churches in this last time. Você sabe que nós temos uma enfermidade nas nossas igrejas nos últimos anos. That is what we call lack of faith. Deus estava me recordando. That means the problem that we have. O problema que nós temos is lack of faith. Falta de fé. Many are in the churches. Muitas pessoas na igreja. But they don't believe on their prayer. Eles não acreditam na sua própria oração. They only believe. Eles unicamente acreditam. On the prayer that a pastor made unto them. Na oração de um pastor sobre eles. Somebody comes to a meeting. Se alguém vir até um culto, a very wonderful meeting, move of the Holy Spirit, que tem um mover do Espírito Santo. Before he goes home, depois quando ele vai para casa, he goes to the pastor. Ele vai até o pastor. Please pray for me. Por favor, ore por But mim. But you know why? Mas você sabe por Because quê? Because he or she doesn't others, he doesn't believe on his own prayer. Porque ele não acredita na sua própria oração. And this happens. E isso acontece. Because of ignorance. Por causa da ignorância. The greatest enemy of the man. A grande coisa do homem. The greatest enemy of the man. O grande inimigo do homem. Has a name. Tem um nome. It's ignorance. É ignorância. Jesus says. Jesus diz. Ask. Peça. And it shall be given to you. E será dado a você. Seek. Enfermidade. Seek. Busque. You shall find. E você vai encontrar. Entendesse ou não entendesse? Tonight. Hoje à noite. You're gonna use the power. Você vai usar o poder. Of the word. Da palavra. That God has given to you. Que Deus te deu. And you I want to assure you tonight. E ele quer te assegurar nessa noite. Hey, I want to assure you. Eu quero te assegurar nessa noite. This week, que essa semana. Gonna be a miraculous week in your life. Vai ser uma semana milagrosa na sua vida. I was preaching last night. Eu estava pregando a última noite. And during the prayer. E durante a pregação. The Holy Spirit was telling me. O Espírito Santo estava me dizendo. You have to challenge these people. Você tem que challenge them. Desafiar eles. That what they have not received for the past 10 years. What they have not received. Porque o que eles não receberam nos últimos 10 anos. They're going to receive tonight. Eles vão receber nessa noite. But it depends on their faith. Mas precisa da fé. Entendeste? What you have not received for the past 10 years. O que você não recebeu nos últimos 10 anos. Because you do not understand. Porque esse é a sua vez. You do not understand. Você não entendeu. You don't know your identity. Você não sabe a sua identidade. You don't know what you are. Você não sabe quem você é. You don't know the power that you possui. Você não sabe o poder que você possui. But as the time comes, mas quando o tempo vem, you begin to understand what you are, você vai entender quem você é. You're gonna find everything easy for you. E tudo vai parecer fácil para você. When you use the word of God in your mouth, porque vai vir a palavra de você na sua boca. When you use the a palavra de Deus na sua you boca. Use the order, the power that God has given you. Você vai usar o poder e a que Deus te deu. You're gonna see walls. Falling before you. Você vai ver as águas se partindo no meio. Você vai ver as portas se abrindo. Because God has given you power. Porque Deus te deu poder. Because you are a king. Porque você é um rei. Tell your neighbor tonight. Diga ao seu vizinho if nessa noite. If he's a man, if he is a man. Se ele é um homem, tell him he's a king. Diga que ele é um rei. If he's a woman, se é uma mulher, tell her she's a queen. Diga que é uma rainha. Aleluia. Listen. Do not allow sin. Não permita o pecado. To steal from you. Que roube de você. What God has given to you. O que Deus já te deu. Sin is a phenomenon. O pecado é um fenômeno. That destroys que destrói the blessings as bênçãos that God has projected for your life. Que Deus já colocou sobre a sua vida. I want to tell you one word today. Eu vou te contar uma coisa nessa noite. Sin pecado does he have the power não tem o poder to destroy para destruir the plan of God in your life. O plano de Deus na sua vida. Sin, o pecado doesn't have the power não tem o poder to destroy para destruir the project, the plans of God in your life. Os projetos e os planos de Deus sobre a tua vida. The only thing that sin can do against you, a única coisa que o pecado pode fazer contra você it delays, é que ele deixa it delays, ele atrasa the plans of God, os planos de Deus, the project of God, os projetos de Deus in your life. Na sua vida. That means, isso significa what God wants to give you today, que o que Deus quer te dar hoje, you may not be able to receive it. Você não vai estar pronto para receber. Maybe what you got, maybe it could take about 10 years. Talvez isso vai acontecer daqui 10 anos. Because of the sin. Por causa do pecado. But the plans of God, mas os planos de Deus in your life, na sua vida, are there, estão lá for you. Para você. Many people today, muitas pessoas hoje, they are living this kind of a life. Eles estão vivendo esse tipo de vida. They are blessed. Eles são abençoados. They have the power. Eles têm o poder. They have the authority. Eles têm autoridade. They have the blessings. Eles têm as bênçãos. But they are not blessed. Mas eles não estão abençoados. Why? Eles não são abençoados por quê? Because the blessings, porque as bênçãos are delayed, são atrasadas por causa do pecado. Keep this word tonight. Guarde essa palavra nessa noite. If you are single, se você é solteiro, please, far away from sexual desires. Fuja dos desejos sexuais. It's a terrible thing. It's a terrible thing. É uma coisa terrível. That hurts the heart of God. Que machuca o coração de Deus. Far from sexual desire. Fuja dos desejos sexuais. If you have the desire, se você tem um desejo, please get married. Por favor, se case. If you want your blessings, se você quer as bênçãos. You are a king. Você é o rei. You are a queen. Você é uma rainha. You are not a slave. Você não é escravo. You don't have to be living a rugged life here on this earth. Você não tem que acreditar sobre nada nessa terra. You have to live the life of a king. Você tem que viver uma vida de rei. God has promised you. Deus já tem te prometido. I said God has promised you. Eu disse que Deus te prometeu. He is a faithful God. He is a faithful God. E ele é um Deus fiel. To fulfill para que cumpra his promises as promessas in your life. Na sua vida. I want to pray for you tonight. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Listen, before I pray for you, antes de eu orar por vocês, I want to pray for some people. Eu gostaria de orar por algumas pessoas. You only become a king. Você só se torna um rei, a queen, e uma rainha. When you give your life to Christ. Quando você dá sua vida a Cristo. By the time you do not give your life to Christ, mas eu te contei que se você não der a sua vida a Cristo, you can't be living a slave. Você vai estar vivendo como um escravo. And as a slave, e um escravo, you have no right to anything. Você não tem direito sobre nada. You only have to obey and obey and você obey. Só tem que obedecer, obedecer e obedecer. And obey the demons. E obedecer aos demônios. So maybe tonight, talvez nessa noite, if you are not confessed Jesus as Lord and Savior of your life, se você não confessou Jesus como Salvador sobre a sua vida, I want to pray for you. Eu quero orar por você. And when you give your life to Christ, e no momento que você dá a sua vida para Cristo, automaticamente e espiritualmente, you become a king, a queen of God. Você se torna um rei e uma rainha de Deus. Aleluia. Aleluia. Who is the first person tonight? Who is the first person tonight? Quem é a primeira pessoa nessa noite? To raise up the hand and say, I want to give my life to Christ. Que vai levantar a mão e vai dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus. God bless you. Who else? God bless you. Who else? God bless you. Nobody here? Ninguém por aqui? All right. Let's do something fantastic now. Vai acontecer algo fantástico agora. If you want to give your life to Christ. Se você quer dar sua vida para Jesus. Please, stand on your feet. Por favor, fique de pé. I want to know you. I want to pray for you. Eu quero orar sobre. If you want to give se você quer dar a sua vida para Jesus, fique de pé, por favor. All right, please listen to the word. If you're gonna give your life to Christ tonight, se você vai dar a sua vida para Jesus nessa noite, entregar. Just stand on your feet. Let me pray for you. Fique de pé, por favor. For the first time. Pela primeira vez, se você vai entregar a sua vida pela primeira vez para Jesus, fique de pé. I'm gonna pray for the rest of people later. Eu gostaria de orar por essas pessoas depois. If you confess Jesus for the first time, se você está confessando Jesus pela primeira vez, just turn off and let me pray for you. Eu gostaria de orar por vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 5. Please come forward. Venham aqui em frente, por favor. Gostaria de convidar vocês. Por favor. Por favor. Gracias. For many years, por muitos anos, you have been under the dominion of the enemy. Vocês estiveram sob o domínio do inimigo, humiliating you, humilhando vocês. But as from tonight, mas nessa noite, as from today, e de agora em diante, you're gonna step upon your enemy. Você vai pisar sobre o seu inimigo. That is the power and the authority. E ele vai te dar o poder e a autoridade. That is the power and the authority. Esse é o poder e a autoridade. That you're gonna receive here today. Que você vai receber hoje à noite. And you're gonna be crowned. E você vai ser coroado. As king, as queen. Como rei, como rainha. Please close your eyes right. Por favor, fechem seus olhos. You're gonna pray with me tonight. Vocês vão orar comigo aqui nessa noite. Repeat this prayer after me. Repeat this prayer after me. Repitam essa oração depois de mim. Father, Pai, I wanna hear your voice, please. Eu quero escutar a voz de vocês, digam, por favor. Father, Pai, I come before you tonight. Eu venho diante de ti nessa noite. I recognize, eu reconheço, that you are my Lord, que tu és o meu Senhor, and my Savior, e o meu Salvador. I have been living, eu tive vivendo, under the dominion of the enemies, sobre o domínio dos inimigos. But as from today, Father, mas de hoje, Pai, I want to give my life to you. Eu quero dar a minha vida para você. You are my king. Você é o meu rei. You are my God. Tu és o meu Deus. You are my Savior. Tu és o meu Salvador. I confess tonight. Eu confesso nessa noite. That Jesus Christ, que Jesus Cristo, is the Son, é o Filho, of the living God, do Deus vivo. Forgive me, O Lord. Perdoa-me, Senhor. All my sins. Todos os meus pecados. And write my name. E escreve meu livro. Escreve meu nome. Write my name. Escreve meu nome. In the book of life. No livro da vida. Wash me, O Lord. Lava-me, Senhor. With your blood. Com o teu sangue. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Father, I bless your children before you tonight. Pai, eu abençoo as tuas teus filhos aqui nessa noite. They are here before you, before your altar. Eles estão aqui diante do seu altar. And they have just confessed Jesus as Lord and Savior. E eles estão te confessando como Salvador. Father, forgive them right now. Perdoa eles agora, Senhor Jesus. All their sins. Todos os seus pecados. Give them life. Dê a eles vida. Give them strength. Dê a eles força. That they may be able to walk with you. Para que eles possam caminhar com você. Eternally. Eternamente. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. So I want to pray for everybody right now. Agora eu gostaria de orar por todos. Holy Spirit. As from tonight, as from today, de hoje em diante, I want to challenge you one thing. Eu quero te desafiar a uma coisa. Today, hoje, now, agora, I want to challenge you. Eu quero te desafiar. If you want your life, se você quer a sua vida, to change from now this instant, que seja transformada neste mesmo instante. Raise up your hand. Levante a sua mão. God bless you. Deus abençoe. You know what we're gonna do right now? Nós vamos fazer alguma coisa agora mesmo. I'm gonna pray for you. Eu vou orar por vocês. But before I pray for you, mas antes de eu orar por vocês, you're gonna use the power, vocês vão usar o poder of the word, da palavra, in your mouth, da sua boca. The Bible says, a Bíblia diz, that God created the heaven and the earth, que Deus criou os céus e a terra, by the power of the word, pelo poder da palavra. And God wants to do new things here. E Deus quer fazer coisas novas. Through the word, através da palavra, that comes out of your mouth, que vem da sua boca. Because you were made, porque você foi feito, on the image of God, a imagem de Deus. God made you on His own image. Deus fez você a própria imagem e semelhança and dele. He gave you power, e ele te deu poder, authority, autoridade, and dominion, e domínio, over everything, sobre tudo, even circumstances, sobre todas as circunstâncias. So you're going to use the word of God in your mouth tonight. Vocês vão usar as palavras agora. If things are hard for you, se as coisas estão hard, difíceis, we're going to declare tonight. Nós vamos declarar nessa noite. Hard situation. Sobre as situações difíceis. Hard situation. Situações difíceis. I command you. Eu te ordeno. In the name of Jesus Christ. No nome de Jesus. Get out of my life. Saia da minha vida. If doors are closed, e se as portas estão fechadas, you're gonna use the power of the word in your mouth. Nós vamos usar o poder da palavra que está na sua boca. And doors shall open in Jesus' name. E as portas vão se abrir em nome de Jesus. I'm telling you tonight, eu estou contando para vocês nessa noite. Unless, que, a não ser, if you are under the treatment of God, você, if you are under the treatment of God, se você está tratando com Deus, God is treating you. Deus está tratando com Because você. Because when God is treating you, porque quando Deus está tratando com você, there is no pastor in the whole world. Não existe nada sobre o mundo. There is no pastor. Não existe nenhum pastor sobre o mundo. Here on this earth, nessa terra, they're gonna pray for you. Que possa orar por você. They're gonna hear the prayer. Que vai escutar a oração. Until he finishes what is going on with you. Until he finishes. Até que ele termine the treatment. O tratamento com This você. Is to say, isso he puts in a desert, que ele te põe num deserto. Until an appointed time. Sobre um determinado tempo. And when the time comes, e quando o tempo vem, he removes you from the desert, ele te tira do deserto. And put you a place of glory. E te coloca sobre lugares de glória. But if the situation you are tonight, mas se essa situação que tu está vivendo nessa noite, is not from God, e não é de Deus, I wanna challenge you today, eu quero te desafiar nessa that noite. Tonight, que essa noite, I said tonight, eu disse essa noite, God is going to change your situation. Deus vai mudar a sua situação. The name of God, o nome de Deus, has to be glorified, tem que ser glorificado through your life, através da sua vida. Please close your eyes right now. Por favor, fechem os seus olhos. Okay, thank you. Holy Spirit. Espírito Santo. I consecrate this oil to you right now. Eu consagro esse óleo a ti neste momento. This oil was made by the hand of man. Esse óleo foi feito pelas mãos do homem. But here on this altar. Mas tu és o autor. Here on the altar. Tu és aqui no altar. Is transformed to power. É transformado em poder. By the power of the blood of Jesus Christ that was shed on the cross of Calvary. Pelo poder do sangue de Jesus. Father, I consecrate. Pai, eu consagro. This oil unto you right now. Este óleo a ti agora mesmo. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Now we're gonna do one thing. Agora nós vamos fazer uma coisa. You're gonna talk to God. Você vai falar com Deus. Please confess your sin before God, all right? Por favor, confesse seus pecados diante de Deus. Because a sinner, porque o pecador, does not have any place in the kingdom of God. Não tem nenhum lugar que ele possa estar no reino de Deus. You got to talk to God. Você tem que falar com Deus. Father, forgive me all my sins. Pai, perdoa-me todos os meus pecados. Confess your sin before the Lord. Eu confesso os seus pecados diante de Deus. Now you're going to use the power and authority in your life. Então você vai conhecer o poder e a autoridade sobre a sua vida. Open your eyes and look at me right now. Agora abram seus olhos e olhem para cá. This message I'm preaching tonight. Essa mensagem que eu preguei nessa noite. This is the second time. Essa é a segunda vez. The first time I preached this message, a primeira vez que eu preguei essa mensagem, was sometimes last year. Foi algum dia do ano passado. And you know what happened? Mas você sabe o que aconteceu? The following day, no dia seguinte, there was a line of people. Havia uma fileira de pessoas. Wanted to talk to me. Que queriam falar comigo. The life people just changed instantly. A vida das pessoas tinha mudado instantaneamente. Hey, I say instantly. Eu disse instantaneamente. The following day, depois daquele dia, people discovered, as pessoas descobriram that there were changes on their living. Que mudaram no seu viver. There was a girl that came to me. Foi uma guria que foi até ele. She had a shop. Ela tinha uma loja. But she never had clients. Mas ela nunca tinha clientes. But from that very moment, the Monday, mas daquele dia em diante, her phone was ringing and ringing and ringing and ringing. O telefone não parou de tocar. People were calling her up to today. As pessoas a partir de hoje. This girl told me a few days ago. The God told me a few days ago. E Deus me disse alguns dias atrás. That message has changed my life forever. Que essa mensagem mudou minha vida para sempre. If it does that level of people, se mudou aquelas pessoas, you're gonna do the same thing online. Vai acontecer a mesma coisa na vida de vocês. Your family shall be changed. A sua família vai mudar. I said your house shall be blessed. Eu disse que a sua casa vai ser abençoada. Your business shall be blessed. O seu negócio será abençoado. Your ministry shall prosper. O seu ministério vai prosperar. Your projects shall be blessed. Os seus projetos vão ser abençoados. In Jesus' name. No nome de Jesus. Because you belong to God. Porque as pessoas, você pertence a Deus. Everything in your life. Tudo na sua vida that do not produce, que não produz shall begin to produce from today. Vai começar a produzir a partir de hoje. And the name of the Lord, no nome do Senhor, shall be glorified, vai ser glorificado through your life. Através da sua vida. Close your eyes right now. Fechem seus olhos. I give you 2 minutes. Eu vou te dar 2 minutos to talk to God. Para que falem com Deus. There are people here. Existem pessoas aqui. Living the life of a slave. Vivendo uma vida de escravidão. Slavery. Escravidão. Is not your identity. Não é a sua identidade. I said slavery. Eu disse escravidão. Is not your identity. Não é a sua identidade. God has constituted you. Deus constituiu a você. To eat the best. To have the best. Para que tenha o melhor. The best. O melhor. Of this earth. O melhor dessa terra. La ba la su de re. Shabian kan cho de re manai. Le kan su de o mene kanaba su de la ba ha. I touch you tonight. Eu te toco nesta noite. Receive the touch of God in your family today. Recebe o toque de Deus na tua família nessa noite. Every evil seed. Qualquer doença. Evil seed. Semente do mal. that was planted in your life, que foi plantado na sua vida, in your family, na sua família, by the power and the authority of the living God right now, pelo poder e autoridade do nome do Deus vivo, I command, eu comando, that this should be uprooted right que isso now. Vai ser arrancado agora mesmo. I set you free. Eu te declaro livre. I set your family free tonight. Eu declaro tua família livre nessa noite. I declare you blessed. Eu declaro abençoado. I declare you blessed. Eu declaro a bênção. Every sickness. Toda doença. Every high blood pressure in your life. Toda o poder problema de pressão na sua vida. Should be destroyed right now. Vai ser destruído agora mesmo. Receive the power. Recebe o poder. In Jesus name. No nome de Jesus. Talk to God. Fale com Deus. Talk to God. Fale com Deus. I wanna pray for you. Eu quero orar por você. But you wanna use the word of God in your mouth. Mas você tem que usar as palavras de you Deus que estão na sua boca. The word of God in your mouth. Você tem que declarar as palavras and de every Deus. Situations e todas as situações shall hear your word. Vão ser mudadas. Every situation todas as situações shall hear your word. Vão ser mudadas. Every situation todas as situações shall hear vão escutar and you're gonna obey a sua voz e vão obedecer the word of God a palavra de Deus in your mouth. Na sua vida. I bless you. Eu te abençoo. I bless you. Eu te abençoo. Talk to God. Fale com Deus. Talk to God. Fale com Deus. Talk to God. Fale com Deus. Talk to God. Fale com Deus. Talk to God. Fale com Deus. The Holy Spirit. O Espírito Santo. Is moving here right now. Está se movendo agora the Holy mesmo. Spirit o Espírito Santo. Is moving now. Está se movendo. The Holy Spirit o Espírito Santo. Is moving now. Está se movendo. The Holy Spirit o Espírito Santo. Is moving now. Está se movendo agora mesmo. The Holy Spirit o Espírito Santo. Está se movendo. The Holy Spirit o Espírito Santo. The Holy Spirit está se movendo. The Holy Spirit o Espírito Santo. The Holy Spirit o Espírito Santo. Is moving. Está se movendo. Está se movendo. Está se movendo. Está se movendo. Está se movendo. Está se movendo. Please close your eyes. Por favor, fechem os seus olhos. Wherever you are. Onde vocês estão? Father. Pai. This is your word. Essa é a sua palavra. There are many here tonight, Father. Existem muitos aqui, Pai. That have been living. Que têm living. Que estão vivendo. Like slaves. Como escravos. Because they do not know your word. Porque eles não conhecem a tua palavra. They do not know their identity. Eles não sabem a sua identidade. But tonight, mas nessa noite, your word, a tua palavra, gonna set them free. Vai libertá-los. Father, I say your word. Pai, eu disse que a tua palavra, which is the truth, que é a verdade, shall set them free. Vai libertá-los. Every spirit of slavery, qualquer espírito de escravidão in your life, na sua vida, in the name of Jesus, no nome de Jesus, in the name of Jesus, no nome de Jesus, I declare them be expelled right now. Eu declaro que eles são expulsos agora mesmo. Everything in your life, tudo na sua vida. Pai, lama nama sodere. Shimei can to be my life. Le cansu de cobine basubias. Lamana can suria lamanas. Every spirit of sickness. Espíritos de enfermidade. The sickness in your life. A enfermidade na sua vida. This is how the Lord is speaking to my heart right now. Isso vai ser tirado agora this mesmo. Is what God is talking to my heart. Isso é o que Deus está falando no meu coração agora the mesmo. Sickness in your life. A enfermidade na sua vida. You have tried and tried. Você tem tentado e tentado. You have even been to the doctors. Você foi aos doutores. But you are unable to be healed. Mas não, eles não tiveram a capacidade but de te curar. Wherever you are tonight, mas hoje nessa noite. I say wherever you are right eu digo onde você está nessa noite. Wherever you are right now, em qualquer lugar que você esteja aqui nessa receive noite. The thought of the Holy recebe Spirit in your life. O toque do Espírito Santo nessa noite. I rebuke every sickness in your left hand right now. E eu declaro que que toda enfermidade seja every sickness in your blood, toda doença no seu sangue, every day I buries, todas problema no sangue, every sickness in your bones, nos seus ossos, in the name of Jesus, no nome de Jesus, in the name of Jesus, no nome de Jesus, I declare that they should be gathered of your body right now, Jesus. Eu declaro que isso vai ser tirado da sua vida em nome de Jesus. Alabasu. Every spirit of jealousness against your life. Qualquer espírito de inveja sobre a sua vida. Eu imponho minhas mãos sobre você. And I set you free tonight. E eu te liberto nessa noite. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Chama lá su. Ei, absurdo ela maná assim. Receive the touch. Recebe o toque. The touch. O toque. The touch. O toque. Every frustrations. As frustrações in your life na sua vida should be canceled right now. Vão ser canceladas you agora have been frustrated. Mesmo. Você se frustrou. Most times you are sad. Você está triste. Because when things are not all right with you. Porque as coisas não estão bem but com você. Tonight, mas nessa noite, by the power of the anointing, pelo poder da unção, I lay my hand upon you, eu imponho mãos and I set you free. E eu te liberto. I set you free. Eu te liberto. In Jesus' name. No nome de Jesus. Raise up your hands, please. Levante suas mãos, por favor. You're going to receive the blessing of God in your hands right now. Vocês vão receber a bênção nas suas mãos agora mesmo. Please just close your eyes where you are. Por favor, feche os seus olhos onde vocês estiverem. God gonna touch you. Deus vai te tocar. The Holy Spirit, o Espírito Santo, gonna touch you. Vai te tocar. Wherever you are, onde você estiver. For His own glory. Shamana su. There are ministries. There are ministries. Existem ministérios. That are yet to be revealed. Que ainda estão para ser revelados. Here right now. Aqui agora mesmo. Ah, labasu dere. Young men and women of God. Homens e mulheres jovens. That are yet to be revealed. Que estão ainda para ser revelados. Move forward. But tonight, mas nessa noite, the Holy Spirit, o Espírito Santo, gonna reveal to you, vai revelar a você, your identity, a sua identidade. I say your identity. Eu disse identidade. I say your identity. Eu disse a sua identidade. Where you are. Onde você está? It's not your place. Não é o seu lugar. You God has anointed you. Deus está te ungindo. Hey, I said God has anointed eu you. Disse que Deus te ungiu. He has crowned you. Ele te coroou. With honor. De honra. With glory. De glória. Inside you, dentro de você. There is the word of God. Existe a palavra de that Deus. Is burning like fire. Que queima como o fogo. It is time for you now. É tempo para você to agora. Use this word. Para que seja. And bring the nations. E vá até as nações. And bring the nations. E traga as nações. To the feet of the living God. Aos pés de Jesus. The anointing of God, a unção de Deus, is upon your life. Está sobre a sua vida. You are covered. Você está coberta. By the power. Pelo poder. By the honor. Pela honra. By the glory. Pela glória. Of the living God. Do Deus vivo. Shame. Shame. Vergonha. Humiliation. Humilhação. It's not your destiny. Não é o teu destino. God has given you the power. Deus está te dando poder. To dominate. Para dominar. You are a winner. You are a winner. Você é vencedora. Hey, I said you are a winner. Eu disse você é vencedora. Hey, I said you are a winner. Eu disse que você é vencedora. For the glory, pela glória, of the living God, do Deus vivo. Father, Pai, I prophesy, eu profetizo. Hey, I declare, e eu declaro, upon these hands, sobre essas mãos, that I rest upon you tonight. isso, sobre nessa noite de atenção, eu declaro upon the hands sobre as mãos that are raised que estão levantadas unto you até ti, and I prophesy e eu profetizo life, vida, life, vida, life, vida, life, vida, life, vida, life, vida, life, vida, life, vida, life, vida, life, vida, life, vida. In the name of Jesus Christ. No nome de Jesus Cristo. Everything in you. Everything in your life. Qualquer tentação na tudo na sua vida. In your life. Na sua vida. That have not been producing. Que está te fazendo mal. That do not produce. Que não produz. In Jesus name. No nome de Jesus. Tonight. Essa noite. I declare. Eu declaro. Life. Vida. Life. Vida. Life. Vida. Life. Vida. In your life tonight. I prophesy. Eu profetizo. Hey, I prophesy. Eu profetizo. I prophesy. Eu profetizo. A new time. Um novo tempo. I declare. Eu declaro. A new time. Um novo tempo. The best of God. O melhor de Deus. In your life today. Nas nossas vidas. In Jesus' name. No nome de Jesus. Every course. Todo machucado. Course. Blessing. Toda maldição. That came upon your life. Que veio sobre a tua vida. Through your ancestors. Sobre teus ancestrais. In the name of Jesus right now. No nome de Jesus agora mesmo. I anoint you. Eu te unjo. And I declare you free today. E eu declaro livre nessa noite. I declare your generation blessed. Eu declaro sua geração abençoada. I bless your family blessed. Eu abençoo a tua família. Every curse in your life. Toda maldição na tua vida. From tonight on. De agora em diante. Is destroyed. Está destruído. Annihilated. Em nome de Jesus. And I declare the blessing of God in your life. E eu declaro o melhor de Deus sobre a tua vida. I declare you victorious. Eu declaro vitorioso. I declare the blessing of God. A bênção de Deus. In your life. Na sua vida. In your family. E na sua família. In Jesus name. Em nome de Jesus. Raise up your hands. Levante suas mãos. Once again. Mais uma vez. I want to pray for you if you want after the meeting. Eu vou orar por vocês depois do culto, se vocês quiserem. Anointing, e com essa unção. I want to anoint you. Eu vou te ungir. I cannot do this to everybody because there are so many people here tonight. Eu não posso orar por todos aqui porque existem muitas pessoas aqui nessa noite. But just raise up your hand where you are. Mas onde você está? I touch you or not. E toque a unção. If I touch you or not. E se eu te tocar ou não. Wherever you are. Onde é que ser que você esteja? Here in this building. Aqui neste prédio. The hand of God. A mão de Deus. Gonna touch you. Vai te tocar. Right now. Agora mesmo. And do you know what I can see? E você sabe o que eu posso ver? You are raising up your hands. Quando você levanta suas mãos. There are something, white something substance. Existe algo branco, uma substância branca. That is falling from heaven. Que está caindo do céu. Into the heart of the people right now. Nas mãos da pessoa agora mesmo. Your prayer. A sua oração. Having deposited. Tem seu posto. Have deposited. Tem sido depositada. Before the throne of the living God. Através do trono de Jesus. You're going to see the result of your prayer from tonight. Agora quando you're gonna receive the result, vocês vão receber os resultados, the victory, as vitórias, of the blessings, as bênçãos that God has given to you. Que Deus te deu nessa noite. Father, upon these hands, Pai, sobre essas mãos. Lord, upon these hands, Senhor, sobre estas mãos that are raised unto you, que estão erguidas até ti. I declare upon them right now, eu declaro agora a new time, um novo tempo. Receive the touch of God. Recebe o toque de Deus. Wherever you are here in this time, aonde quer que você esteja. I said, receive the touch of God. Eu disse, recebe o toque receive de Deus. A new time. Recebe um novo tempo. In your family. Na sua família. In your projects. Nos seus projetos. In your dreams. Nos seus sonhos. In your ministry. No seu ministério. Every frustration. Qualquer frustração. In your life. Na sua vida. Is canceled. Está cancelado. And from now on. E agora em diante. And from now on. E de agora em diante. From now on, eu disse de agora em diante qualquer frustração na sua vida está cancelado para sempre. Eu declaro você abençoado. Eu declaro vitória para a glória do Deus vivo. No nome de Jesus, recebe. Amém. God bless you. Deus abençoe. Clap to Jesus. Clap to Jesus. Aplaudam ao Senhor. Aleluia! Aleluia! I want to show you one thing. Eu quero te segurar numa coisa. Por favor. Por favor. Believe on this word. Acredite nessa palavra. Creia nessa palavra. Because without believing. Porque sem o crer. The Bible says you can never please God. A Bíblia diz que você nunca vai poder agradar a Deus. And from today on, de agora em diante, you shall not be the same again. Você não vai ser mais o mesmo. During this, tomorrow is Friday. Amanhã é sexta. Let me just say from Monday on. Vamos ver de segunda em diante. You're gonna see things happening naturally in your way. Vocês vão ver que as coisas vão acontecer naturalmente. You will not know how what is happening. Você não sabe o que está acontecendo. But I'm just telling you now. Mas eu estou te dizendo agora. So that you won't be surprised. Que você não pare. So that you will not be surprised. Que você não vai estar surpreso. When you discover something you have been waiting for many years. Algo que você queria ter ganho há muitos anos. It just happened, you know, easily before you. Agora facilmente vai se acontecer. Because God is operating in your life. Porque Deus está operando na sua vida. Hey. God is good. Deus é bom. Hey, say this word, God is good. Diga isso, Deus é bom. Aleluia. Aleluia. God bless you. Deus abençoe. If you want anointing, se você quer unção, I can anoint you before you go home. Eu posso te ungir antes de ir para casa. I say if, se você quiser. Just conform unto you. Está conforme a você. That God has blessed tonight. Que Deus já te abençoe nessa noite. God bless you. Deus abençoe. Jesus name. Amém. Pastor. Aleluia. Obrigado. Irmãos, nós vamos encerrando aqui mesmo essa parte geral. A partir de agora, se alguém quer ficar para orar com o pastor, nós também não vamos tirar o máximo dele. Agora são 10 horas. Eu queria que se a gente não passasse de 10:30 com ele, porque todas as noites ele tem ido dormir muito tarde. E nós ainda hoje à noite queremos abençoar ele com uma jantinha, né? Eu creio que todos os irmãos não vão exigir demais dele nessa noite. Você quer rapidinho chegar aqui à frente e conversar, conversas curtas, principalmente para receber oração, tá? Vamos orar para encerrar esse momento. Pai, te louvamos muito por esta noite, pela tua palavra, que o Senhor nos chama para ser reis e sacerdotes. E nessa posição altíssima que o Senhor nos pôs, queremos honrar o teu nome, Pai, dando ordens para aquelas situações que querem vir contra nós. Em nome de Jesus, leva-nos todos em paz para os nossos lares, segurados por ti, cuidados por ti, Pai, e queremos abençoar quem lá fora está cativo, está preso e é escravo do inimigo. Em nome de Jesus oramos e leva-nos, Pai, na bênção do Senhor. Amém e amém.